África te descreu, a rua é nós. É desse jeito, nego. Rádio Suinara Beats. Hoje eu mando tomar no cu, no fundo do coração. Não se assuste, eu só dou uma ênfase à expressão. Treme quem fez pra mim algum tipo de armação. Pra quem será que eu dedico essa linda canção? Hoje eu mando tomar no cu, no fundo do coração. Não se assuste, eu só dou uma ênfase à expressão. Treme quem fez pra mim algum tipo de armação. Pra quem será que eu dedico essa linda canção? Pra que falar que me amava só por prazer de mentir? Cê queria mais um negão pra te botar pra dormir? Pô, é incrível, é mentira. Era minha parceira, só fez eu ficar perdendo mó tempão de bobeira. Pior que é foda, quando os feitiços te atacam, entra na sua rotina só pra fazer ser de babaca. Até a mãe dela auxiliava na conspiração, ajudava sua filha nas farra e curtição. Tá mais rodada do que as catracas do metrô, vigarista testada e aprovada com selo do Imetro. Milionária na arte da blasfêmia, tenho muita dó da sua atual alma gêmea. A fila anda, né não, sei que nunca vai parar. Logo mais seu monstrinho também vai perder o lugar. A mina é cheia de defeito, mas seu espelho é perfeito. Só enxerga sua beleza, dos outros fala a respeito. Quer minha atenção nos bailes, é mó comediante. Um salão que cabe mil, ela fica bem adiante dos meus olhos, pagando sempre de fanfarrice. Não sei de onde ela tira a abundância de burrice. Fazendo amizade com meus parceiros é covardia. Falou pra uma conhecida minha se ela podia. Minha DD no MSN, só pra falar groselha. Almejo coisas novas, só parece coisa velha. Nos pico agora vive como um tipo de encosto. Eu tenho cara de palhaço, isso que passa do meu rosto. Quer falar mal de mim? Fala, embaixo assina. Tu é mais tirado entre os mortais do que você imagina. Hoje eu mando tomar no cu, do fundo do coração. Não se assuste, eu só dou uma ênfase à expressão. Treme quem fez pra mim algum tipo de armação. Pra quem será que eu dedico essa linda canção? Hoje eu mando tomar no cu, do fundo do coração. Não se assuste, eu só dou uma ênfase à expressão. Treme quem fez pra mim algum tipo de armação. Pra quem será que eu dedico essa linda canção? E os malucão que fala por aí que é meu amigo, é quem muito fala que é meu pior inimigo. Tipo uma mina mimada, é mó saco de mancada. De 10 coisas que faz, 9 é parada errada. Egocentrista, quer ser o centro das atenções, em que pra isso humilhe todos pra obter suas intenções. É igual a todo, todo lixão não tem qualidade. Costuma fazer da mentira a sua verdade. Sempre é o esperto, não sabe nada e fala tudo. É o maior hospedeiro dos piores absurdos. Minha mãe diz até hoje, tenha muita precaução. Aperto de mão não simboliza nada do coração. Um tapa sigelo nas costas não levanta moral. E nem sempre quem tá longe é quem te deseja o mal. Clona meu jeito de vestir, a maneira de andar. Bola planos criativos só pra tentar me imitar. Meu poder aquisitivo, coisas materiais no foco da sua inveja são itens fundamentais. Em meio a 1 milhão cobiça minha atual. Chegar a ter orgasmos ao observar meu mal. Confiança jamais, é difícil saber em quem. Foda que eu tô na merda, os cara acha que eu tô bem. Sabe mais detalhes da minha vida do que eu. Batalha pra ouvir, ela o flow se fudeu. Pior que essas paradas, sempre irá existir. Como energético, eu tiro forças pra progredir. Safado e falso amigo em todo lugar tem. Quem nunca escutou isso da boca de alguém? Ser esperto é um dom, pena que não é de nascença. A vida ensina te zoando, testa sua paciência.